ZYL 285, Rádio São João del Rei AM, 970 kHz, a rádio da nossa história. Muito bom dia, amigo ouvinte, no ar, pela Rádio São João del Rei, mais um líder de audiência. Programa Manhã Sertaneja. Manhã Sertaneja. Manhã Sertaneja. Oferecimento Supermercado Ditão, Leve Sorrisos Odontologia, Tapeçaria Projetar, Acenário, Xarope Rinovan. Uai, João, outro boi? Pois é, compadre. Começou a sobrar um dinheirinho de uns tempos pra cá, desde que coloquei as tarfracas solar em cima do meu curral. Agora quase não pago luz. E todo mês sobra um dinheirinho, compadre, pra mais um boi. Ah, é? Sim, compadre. Passa lá no grupo Acenário. Pessoal, lá é tudo gente fina. A instalação é rápida. Tudo no capricho, compadre. Grupo Acenário. Há 6 anos transformando energia em economia. Avenida 31 de Março, 931 Colônia do Marçal, em frente ao posto Barra 10. Visite nossas redes sociais. Olha, muito bom dia para você. São 6 horas aí, mais 2 minutos agora em São João del Rei, na manhã desta quinta-feira, né? Quinta-feira. Começando por aqui mais um programa Manhã Sertaneja, nas ondas da sua São João, sempre trazendo aí a boa música sertaneja, algumas informações importantes e interessantes também. E também os nossos ouvintes, que nos prestigiam com sua audiência, né? O bom dia que vai para o Henrique, a Lana e a Dades lá em Ritápolis, o Ceci e a esposa dele lá na Prainha, e vai também para a Tereza, a Lé e o Leir, a Trindade, o esposo dela, a Zazá, bom dia também para a Vera e o Dario, o Maradona, bom dia também para o Robson, né, Catarina, a dona Neuza, o Zequinha, também o Lucas, todos recebendo o alô e o bom dia da dona Naí na manhã desta quinta-feira. Todas as manhãs liga, participa, sempre prestigiando aí com a sua audiência, né? 6h14 agora em São João. E assim chegamos ao final de mais um programa Manhã Sertaneja, voltando amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Já já tem Jornal da Itatiaia. Bom dia. A Rádio São João del Rei apresentou Manhã Sertaneja. Uai, João, outro boi? Pois é, compadre. Começou a sobrar um dinheirinho de uns tempos pra cá, desde que coloquei as tarfracas solar em cima do meu curral. Agora quase não pago luz.